10, vento 12, 0 graus, 122. Pode confirmar, ajuste, gentileza. Foi igual no 738, poderia confirmar o ajuste, altímetro? Confirmo no 738, no 016 agora. Grato. Piado, Lima, Papa Mike, livre táxi. Chame para ingresso. Afirmativo, siga aí o seu companheiro Tango Zulu até o ponto de espera lá para chamar a torre 186. Copiado, Lima, Papa Mike, mantém posição, temos um banho da Gol já próximo a, para pouso aqui na 10, após o mesmo, iremos autorizar o senhor decolar a parte da interseção. Autorizado, táxi abaixa a altura, o Lima, Papa Mike, e na cabeceira 35 decola com ventos de 120 graus, 12 nós. Salvador, Gol 1260 para pushback e acionamento. Aguarde. Aguarda. November Alpha, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Pouso, Papa Melinda, November Alpha. Lima, Papa Mike, decolou aos 15, chame controle, frequência 19.8. 19.8, Papa Mike. Controle Salvador, bom dia, papapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga. Decolou na sua escuta, senhora. Recolo no 7, vai com intenções para seguir, vai manter 500 ali do litoral, se autorizado. Lima, Papa Lima, confirma o código estacionado. Eu, Lima, Papa Mike, estacionado 0115. Liberar direito, litoral 219, 713. Tini? Ok, só mais um minutinho. E aí, passarinho? Teste Tango Zulu, livre decolagem, vento no 20 graus, 12 nós. Lima, para o Mike, confirme o nível. Vai bater 500, que é autorizado. Autorizado 510, direto ferido, Lima, para o Mike. Vai bater a linha do litoral, senhor. Controle de Salvador, o Papá Alves Lima já terminou sobre o voo na Tuba, está seguindo para Salvador. Ingresso na linha do litoral de Papá Romeu Lima, informa um helicóptero passando o farol de Itapuã, com destino a Barra Grande, a 510. Atento para o tráfego. Está ciente do tráfego, ainda não visual, vai ficar atento, Papá Romeu Lima. O Lima, Papa Mike, informa o tráfego, abandonando a região da Pituba, com um retorno para Salvador, o Papa Romeu Lima. Positivo, está ciente do Papa Romeu Lima. Vai manter em cima do mar aqui, para manter a separação. Mapeado, o tipo da aeronave é um Alfa 109, mantendo 500 pés. Alfa, Solos 17, Berg decatorizado, somente pista livre. Papa Romeu Lima está visual, contrato do contrário. Copiado, mantenha a separação visual. Mantenha a separação, Romeu Lima. Tango Zulu, decolou às 1:08, sumi controle 19:08. 19:08, sim, se leva Tango Zulu. Bônus 270, complete aproximação, torre 189, 18:12. Sim, obrigado. Tripo Papá, Romeu Lima, para ingressar no circuito, torre 18:6. Certo, 18:6, graças, senhor, bom final de semana. Somente, bom voo. Controle Salvador, Papá Tango Juliette, Tango Zulu. No 270, muito bom dia, continue e aguarde pista livre. Torre Salvador, muito bom dia. Tripo Papá Romeu Lima, na vertical de Itapuã, a intenção é pouso na baixa. Copiado, mantenha espera visual no farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento. Espera visual de Itapuã, o Romeu Lima. Juliette, Bravo Delta, vento 1-0, 0 graus, 1-3, nós, livre da colagem, 1-0. 260, POB 150, 3 horas, Salvador. Desvia, Índia Alfa, ponto de espera, chave torre 18:6. 18:6, grato. Tango Zulu, confirme como recebe o controle de Salvador. 5 por 5, Juliette Tango Zulu. Copiado. Controle de Salvador, o Papa Tango Juliette Quebec, está pronto para entrar. Salvador, Juliette Quebec, Hill. Juliette Quebec, não há atraso para reportar. Pode iniciar o lançamento e reportar para a descida. Salvador, bom dia, Gol 1260, próxima ponte de espera da 10, pronto. 1260, mantenha ponte de espera e aguarde. Mantenha, Gol 1260. No 270, livre pouso 10, vento 10, 0 graus, 12, nós. Vento de pouso, Gol 270. Now receive 12685, it's enable 133.65. Have a nice flight. 12685, welcome back up. Leda, Bidev. Curva direita após a decolagem. 5166 é o código. 198 é o controle. Boa planejamento correto, chama pra posicionar. Azul 4207, pronto para a cópia. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via permite 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no meio, após conforme a rota do plano. Subida da Eulida Bidev, primeira curva direita após a decolagem, 5162 é o código, 198 é o controle. Posso Pouso Lima, tem na 10, gol 1260. Cruzado para o Guaral, o Bravo de 1260. Correto, chama da posicionar, azul 4207. Quebec, frequência livre para Panela com o tráfego do Lima Papa Mike, helicóptero 510, passando agora o farol da barra em travessia da Baía de Todos os Santos. Bono 270, solo 23, livrar direito ao livrar 1219. Ao livrar direito ao livrar 219, gol 1270. Obrigado, bom dia. O triplo Papá Romeu Lima, são em solo controlado? Vai chamar no solo controlado, Lima. 0226, está presente o código de toque. Gol no 260, vento 1130 graus 12, nós, livre de decolagem 10. Livre de colagem 1-0, gol no 260. Sente solo aos 24, uma boa tarde. Livre frequência, até próximo decolagem. No 260, decolou os 25, controle 19-8. 19-8, bom. Controle Salvador, gol 1260, Uca cruza 1600 pés. Bono 260, sube e mantenha 390, ceda Uca vigilância. Sobe para o 390, gol 1260. autorizado. Tango Zulu, prossiga para 100, direto Conquista. Para 100, direto Conquista, Juliette Tango Zulu. Alô, Salvador. Bom dia. O gol 1777. Tem que levar o seu mais de copo. 1777, agora de copo. Guarda, terceiro. Controle gol 1260. Prossiga gol 1260. Fazendo um desvio à esquerda para evitar formações. Eu preciso saber a proa do desvio e por quantas milhas gol 1260. Tende estar na proa 065 por aproximadamente 15 milhas. Copiado, gol 1260, chame Recife, 12685, alternativa 133.65, informe ao mesmo sobre o desvio. Sente 2685-3365, alternativa gol 1260. E autonomia? 4 horas. Taxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Corrigindo, 1865. Salvador, 35220. 060, vai descer para 5 mil pés na chegada e a margem. 060, 5 mil pés, chegada a margem. Salvador, 35220. 5 Duro Herói Zero, Pro de Duro autorizado, desça para 2000 pés, B16 reporte estabilizado. Desce para 2000, a Pro de Duro, reporte estabilizado, pelo ciclo 220. Controle Salvador, bom dia, Azul 4060, descendo para o 50 com a informação mais. Agora sim, Azul 4060, desça para 5000 pés, chegada a mar em 1016. 5000, chegada a mar em 1016, Azul 4060. Autorizado, chamo pra início táxi. Bom no 777, pronto pra cópia. Sente. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, venta de 100 graus, 122. Salvador, bom dia, SF 740. SF 740, bom dia, 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, SF 740. Plan 3895 decolou 37, chame controle de 119 decimal 8. 198, bom dia, bom trabalho, Plan 3295. Tudo bom dia, Plan 3895 decolou, Nadael. 3895, seguro mantenha, 340, vigilância. 340, vigilância, após 2000 pode vai direto da EL? Após 2000 pode autorizado, 3295. 95. Taxão, Azul 4207, 3 horas e 55, Campinas, 82 a bordo. Taxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera Semitor 186. Pátio Índia Alfa, chamada 286, obrigado, 307. 3, controle, prossiga. Pode prosseguir na descida, confirmando, aí vai permanecer na área. Prossiga aí para a altitude desejada. Salvador, 5220 estabilizado no loco. 5220, complete aproximação, torre 18620. 18620. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste no 06, reporte no localizador. Descendo para 2000, no 06, vou entrar no localizador, azul 4060. 740, 2000 pés, o ajuste no 06, é o tráfego número 3, reporte no localizador. Estabilizado no localizador. Copiado, trip, continua, reporte externo. Reporta no externo, trip 5220. Aguarde, cópia 391. Controle Salvador, prossiga. Atenção agora, vai ingressar, se possível, o controle do farol da barra. Sempre para 1000 pés, a ideia é fazer um lixo com 500 pés do traseiro do farol da barra. Pode prosseguir aí, inicialmente para 1000 pés na proa do farol da barra, o Olimpíada 3, e aguardando para prosseguir 500 pés. Controle em 19-8. 19-8. Correto, seu campo de sonar. Tango Zulu, chame o centro Recife, 125, corrigindo, 128.8, alterne, 1260. 128.8.0, Juliette Tango Zulu. Tá aqui, eu vou dizer, eu vou 4207, bom dia.